Viver é partir, é seguir o caminho, é deixar o conforto, encarar o destino. É errar, aprender e recomeçar. É perder o medo de se entregar. Tem uma paz que a gente só encontra quando a alma cansada resolve buscar. Lá no fundo do coração, bem no íntimo, onde mora o sentido de acreditar. Viver é partir, voltar e repartir. É se perder pra depois se descobrir. É cair de joelhos, é olhar pro céu e entender que a vida é um ciclo fiel. É abraço que cura, é perdão que liberta. É sorrir depois da dor de porta aberta. É dividir o que tem, sem medo de amar. E ao voltar, ter o que contar. Quantas vezes a gente se fecha, se esconde. Esquece que o tempo corre, que a vida responde. Mas é lá no silêncio, no fundo do peito, que nasce a coragem de um novo recomeço. Tem uma paz que não vem de fora, quando a alma cansada resolve buscar. Lá no fundo do coração, bem no íntimo, onde mora o sentido de acreditar. Viver é partir, voltar e repartir. É se perder pra depois se descobrir. É cair de joelhos, é olhar pro céu e entender que a vida é um ciclo fiel. É abraço que cura, é perdão que liberta. É sorrir depois da dor de porta aberta. É dividir o que tem, sem medo de amar. E ao voltar, ter o que contar. Porque cada chegada carrega um adeus. E cada adeus tem lições de Deus. Somos feitos de idas, de voltas, de fé. De um passo de coragem, de um novo café. Viver é partir, voltar e repartir. É errar, é sonhar, é insistir. É abrir o coração, deixar florescer e entender que viver é renascer.